porque muitas vezes pensas que te esqueci. E não me lembro mais de tudo que te prometi. Você diz que eu te abandonei na caminhada, e como filho abandonado te deixei à beira da estrada. Filho, você é especial pra mim, como pedra preciosa te comprei. Tenho cravado sua vida em minhas mãos. Sou o teu esconderijo, sua segurança. Eu sou o Deus do vale, do deserto, da fornalha. Estou contigo na sua jornada até o fim. E se acaso você cair, vou te levantar. O chão não é o seu lugar, eu te fiz pra triunfar. Eu sou o Alfa, sou o Ômega, princípio e o fim. Sou a raiz de Davi, leão de Judá, a brilhante estrela da manhã. Abro porta e fecho porta quando quero. Por isso eu te digo, filho, tenhas fé. Estarei sempre ao teu lado e não vou te deixar. Filho, porque muitas vezes pensas que te esqueci, e não me lembro mais de tudo que te prometi. Contigo na sua jornada até o fim. Se acaso você cair, vou te levantar. O chão não é o seu lugar, eu te fiz pra triunfar. Eu sou o Alfa, sou o Ômega, princípio e o fim. Sou a raiz de Davi, leão de Judá, a brilhante estrela.